I got a feeling. and then we'll do it again. Gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Silence, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, Queen e David Bowie, Under Pressure, Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This, DJ Marcante Mix. Robbie Williams, X Madonna, DJ Marcante Mix. E começamos o programa de hoje com When You Run The Promise. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Hit Rádio Serviço. O álcool faz você perder a noção de distância e velocidade. Torna os reflexos lentos, reduz a capacidade de reação. E aumenta a ilusão de que nada pode acontecer com você. E tudo acaba estupidamente gelado. Não dirigir quando beber. Esse é o código. 6:35. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. Harry Earth, Warm Ride. É, não existia, né, uma versão com essa batidinha eletrônica, né, de house, típica do house. Aí, eu não queria mexer na música não, mas eu senti a falta desse elemento eletrônico rítmico nela, né? E ela é difícil de mexer porque o baterista é o cantor. Ela é meio desincronizada. Espero que tenha ficado bom aí, né? Come to me, baby, I got something to say. You've been changing your direction every step of the way. And I bring emotion, and I bring desire, and I bring a potion to set you on fire. Just

don't wanna feel so small. I don't wanna feel so lost. But it's almost fine. I don't want that much. But this just ain't enough. Over the sea and far away, beyond my wildest dreams, I can't deny what I cannot see. The guideline lies in me. Might be better, and it might be wrong. Will we ever figure out where we belong? Might be better, and it might be wrong. Will we ever figure out where we belong? With a purpose in mind and a way to leave behind what I was bound to be, I am finally free. I do this just for me. Over the sea and far away to where we wanna be. It's not a place, but a state of mind, a forever young and free. Might be better, and it might be wrong. Will we ever figure out where we belong? doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl.